brincar nesse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Com batata e com batata vão viajar. A alegria de viver está no ar. O arco-íris vamos alcançar. Tudo que eu sonhar, vou realizar. Descobri que as nuvens são feitas de algodão. Quanta emoção! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Com batata e com batata vou viajar. A alegria de viver está no ar. Que lindo que é o nosso avião, hein, gente? É o melhor do mundo! Oh! Oh! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Com batata e com batata vou viajar. A alegria de viver está no ar. O arco-íris vamos alcançar. Tudo que eu sonhar vou realizar. Descobri que as nuvens são feitas de algodão. Quanta emoção! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Com batata e com batata vou viajar. A alegria de viver está no ar. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Com batata vou viajar. A alegria de viver está no ar. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Com batata, com batata vou viajar. A alegria de viver está no ar. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão.